da 007. Resolve logo, eu ainda gosto. Não deixe acabar de vez, não vou aceitar seu talvez como resposta. O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, mas esse cheiro passa e aí perde a graça, não tem mais volta. Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. E olha a sorte que se deu, já pensou? Se aquele beijo rolar, se aquele papo colar, se esse alguém me levasse embora, o que você faria agora? Se aquele beijo rolar, se aquele abraço demora, a fila tá grande lá fora, cuidado, sorte não é toda hora. Anda 007. Minha resposta é sim, pra onde você quiser me levar. Eu deixo tudo aqui, porque tudo sem você não é nada. Me leva na mala, me bota no colo. O que eu não posso é ficar sem você. Eu te adoro, sem ti não sei viver. Ei, ei, ei, me leve aonde você for, carregue nos seus braços, pra eu não perder nenhum dos seus abraços. Pra tocar seus lábios posso ser batom, seu subconsciente como um sonho bom. E se achar que desse jeito eu ocupo espaço, então posso ser salto do seu sapato, ou marca-passo seja a solução pra ficar colado no seu coração. Manda 007. Manda 007. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Banda 007. Faz lembrar você. Ei, ei, ei, sei que errei, mas eu já paguei mais o que devi. Ei, sei que só pensei no melhor pra mim. Foi da boca pra fora quando te falei que não ia te procurar. Você também tem razão quando vem dizer que o meu amor é de areia só. As ondas levam, o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz, mas sem você, me explique como vou viver. desfaz. Mas sem você, me explique como vou viver. Banda 007, banda 007. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar 1 milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz. Quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Só Deus dá tanta perfeição. Banda 007. Com o seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Tá lá escrita toda a minha confissão. Lê com atenção, eu descrevi cada detalhe com que te traí. Só lá no fim você vai saber com quem eu te traí. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Estou largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e não é pesadelo. Vai, não chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, te traí com a moça dos pés. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Eu só te trocaria se fosse por você. Banda 007, banda 007. Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo. E vim te contar minha situação. Ele me pediu separação. Ó, seu advogado, isso tá atormentando a minha vida. Tá me deixando num beco sem saída. Há uns dias não durmo direito, só por causa de um bonitão. A carne é fraca e eu caí em tentação. Ele já tá falando em divorciação. Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui a errada da história. Tudo que eu tinha eu joguei fora. Seu advogado, fala pro juiz que o caso tá encerrado. Eu abro mão de tudo, perdi o melhor homem do mundo. Seu advogado, só entrego o último recado a ele. Eu não consigo olhar na cara dele e ainda estou muito envergonhada. Mas que por ele continuo apaixonada. Yeah, yeah, hey, yeah. Banda 007, banda 007. Eu não sei se é comigo que quer ficar. Sabes tu, eu não sei se ela ocupa o meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é comigo que quer ficar. Banda 007, banda 007. Meninas,